Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar. A verdade, se tem outra em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. Em uma hora sei que vou te esquecer. Se era medo de me machucar, já tenho meu perdão. Tá esperando que... O Marcinho da Cast Produções, o estourado do Brasil. Alô, Magno da Lamaro Motos. As Gamini. Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar. A metade, se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora sei que vou te esquecer. Se era medo de me machucar, já tenho meu perdão. Tá esperando o quê, bebê? Oh, oh, oh, oh. Só quero que você seja feliz com você. Quando der saudade, vou dormir com você. Quando perceber que eu não tô e que não vai achar um outro amor, vai ter que aceitar que é assim. Aceitar que é assim com...